da gente. Não sei, não sei se com você é diferente. O amor, mas às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei se com você pode ser diferente. Coração, Pop Saudade 3D. Bora curtir a moral, meu irmão. É tão ruim. Olha, gente, o Bilu já bateu nas fotos. Detalhe importante: a foto é de graça. Você não paga nada e pode fazer o download na nossa página do Pop Saudade. Família Pop Saudade Belém. E também na página Pop Saudade 3D, tá bom? Agora, claro, se o cara tiver de fuga, não deixa bater, meu irmão. Nunca mais. Eu vou provar do teu carinho. Pop Saudade. 3D, meu irmão. Eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar? Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei se com você é diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Ediel, chega aí, meu irmão. Não sei se com você é diferente. Coração, saudade. Gilmar. Bonde do forró, segura corações apaixonados. Sou o primeiro homem da luz. Amigo Nego Duba, a Margem e também a Margarete aqui com a gente curtindo, obrigado. Pra você tirar o gosto aí, gente, temos a batata, que delícia, cara, é uma delícia, vá lá pra você tirar o gosto aí com a cerveja bem geladinha. Bora, gíria, o suque diz e as palavras. Bora, gostinho da moral, vai. Mesmo quando não dizem nada, sei que a vida não teria sentido se você não. Obrigado também a Silvia, Jorro, Giuliani. Tô que preparar o almoço, a janta pra gente aí. O nosso muito obrigado, hein? Bora, Doc, bora. Eu sou uma mulher pra dançar um forrozinho, bora, meu irmão. Até só papo, meu irmão. É inútil, nada contra a corrente. Afinal, quem decide é o coração. Pop Saudade. O que será? Afonso, a Paulinha, o Nova, toda a diretoria aí do Juventus aqui com a gente também recordando. Obrigado, meu irmão. Tô em peso aqui, essa galera. Olha. 24 horas por dia. Missão da Vida. Ele que dá, mas terá o que receber. É inútil, nada contra a corrente. Afinal, quem decide é o coração. É o coração. Vamos lá, vamos lá. O que será? Será quem me vê? Pop Saudade. Pop Saudade. 3D, bebê. Meu irmão, não é sacanagem. Ah, eu errei nessa música. Podia ser a Júlia. para cruzador. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero um outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Bora curtir, bora. É pop. A vida vai passando e tudo é tão igual. Obrigado, gente, também a família GDF, galera da Fuga aqui com a gente, Marapani, toda a comitiva, juntamente com a galera do União Futebol Clube. E também o Caroço, motora da van, moleque doido, bora Caroço! Tenho que embriagar o pão de cada dia. Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia. Nada é mais difícil que viver sem ti. Nosso amigo Adair do condomínio New Cristal Piri aqui com a gente, toda a galera. Alô, Giel. Os amigos do... Os amigos da saudade, futebol pelada, estão aqui com a gente. Falou que vinha e vindo. Fala, baixou, meu irmão. A vida vai passando e tudo é tão... O Alex Decardi, o Mariduba. É, Paulinho! O pranto do meu rosto é feito um temporal. Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia. Deixa eu vender um peixe aqui, gente. Próximo sábado tem a tradicional, Caribote São Benedito. Aqui em Cruzador, tá, gente? Em toca é o Ciclone Prime. E o grupo de Caribó, o Irapuru. Vai ser muita onda, minha irmã. Onde é a festa, meu querido? Vai ser aqui, tá, gente? A festa. Eu do meu corpo perguntar por ti, que não sei onde está. Rapaziada da Breche! Se não tivesse teu era... Breche! E a Breche... Essa música é a cara do Prestino, meu irmão. Alô, DJ Dalto! A galera do Premier do Tauá. São situações humanas, os momentos de nós dois, a distância e as paixões. Encontrar uma razão hoje, como sempre, estou pensando em uma foto aí, Milu, depois o Pajor e a sua esposa, a comitiva aí dos amigos da saudade, futebol pelada. Daqui a pouquinho a gente vai rodar a música deles aí, ó. Sou feliz e sou tão triste, as lembranças de nós dois, a saudade ainda existe. Alô, passarinho, vamos dar um abraço também ao Sucuri, que tá com a gente nessa parceria, né, meu irmão? Alô, Sucuri. Estou setembro tem mais pop, dessa vez é o Pop da Amazônia, Pop Zone, o Águia da Amazônia, 7 e 8 de setembro. Essa noite está tão linda. É a festa dos Juventus. Galera aqui com a gente, olha. E como um sonho bom que nunca terá fim. Estou pensando em ti. Oh yeah. Estou com premiere. Dessa vida, o destino de nós dois. Sem você eu já não vivo mais. Quero te falar de amor. É sim, Pop Saudade. Pop Saudade. 3D, 3D. Alô, Machino da TF aqui com a gente. Já vi que a gente tá lá no Barudinho, lá na Terra Firme. Vamos lá. Eu já não viverei. Porque hoje quero te falar de amor. O Alex Comédia, só cuidado, hein, querido, pra não derramar aqui em cima. Sem você não tenho mais valor. São as coisas dessa vida. Ilha da Terra Firme. Também o Ronaldão, obrigado. Destino de nós. Família Souza, as Anginhas, com a gente. Eu já obrigado, olha. Não vivo mais. Quero te falar de amor. Olha o Júnior lá, o Ludinho, família Juventus. Obrigado. Pop Saudade. 3D, 3D. Olha o Jig Bag, Gilmar Rodá. Pra gente se amar. Deixa eu aproveitar o barco! Vai! Pede! Pede pra danar, mas é gostoso. Pede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Pede pra danar, mas é gostoso. Pede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Não adianta nem olhar assim pra mim. O que vocês estão pensando? Tem... Nosso amigo Alex K. Tá com a gente também, fazendo derrame de chope, meu irmão. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Pede pra danar, mas é gostoso. Pede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Minha gente, esse bicho é um gambá. Um abraço bem, gente, aí pro Sargento Fleire. E também o Fabiano, toda a galera de Vila Mauá aqui com a gente. Arranco pelo gambá, fica cheiroso. Faz-se um fogo de palha. Bota uns gravetos pra queimar. Um bom tempero nunca falha. É saboroso tal gamba. Põe pimenta malagueta. Quer cervejinha pra gelar? Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado. E nem quero saber se você tá, você tá, você tá, você tá. Galera da Rio Guamar tá com a gente, obrigado. Olha, a gente tem pouquíssimos bonés, pouquíssimos copos, pouquíssimas camisas. Vai aí com o tio Mauro, ele faz uma negociação pra ideia, meu irmão. É saboroso tal gamba, põe pimenta malagueta, e a cervejinha pra gelar. Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado, e nem quero saber se você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você pede pra... Anílio Léo, aí do bairro da Cabanagem, estão com a gente, obrigado. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. e levo as mãos, né, quando a noite aparece. A lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras mãos, né, quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Canta, Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta, roçadeira, que traz a flor que nasce do teu coração. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras mãos, né, quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras mãos, né, quando a noite aparece. Olha o cobrador Duba e também a Margarete da Viação Forte, show com a gente. Sejam bem-vindos, tá, meus filhos? Que faz a flor que nasce da tua paixão. Olha a família Souza, meu irmão. Canta, roçadeira, que faz o dor que nasce do teu coração. Saudade 3D, né? 3D. Bora beber, bora curtir. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem de... Bora beber, que dinheiro foi feito pra gastar, meu irmão. Conheço o cara que guardou tudo debaixo do colchão. Guardava o dinheiro todo dia. Uma hora devolveu o destempero, deixou tudo pro Alex gastar com ela, né? Meu show! Eu penso em você. Canta, Juliana, que traz a flor que nasce. Dinheiro foi feito pra gastar. Canta, roçadeira. Pop Saudade 3D. Mais uma. Olha o seu João, também a dona Rosângela aqui com a gente. A família de Magalhães Barata, junto com o João Wilson. Curtindo aqui o Pop Saudade. Obrigado, tá bem, queridos. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Olha, já temos a primeira parte, gente, com a festa de hoje. Daqui a 5 minutinhos tá saindo a segunda com o Valdino Boy, tá? Só R$5. Também temos canecas, copos, taças, trick-trick. Irmão, aqui na frente. Trick-trick é com dog, né? Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E trazer um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido novo, nega. Se tira, me dá prazer. Bora, Baixarino! Quando chega. Ele, o Sucuri, toda a galera. Também rapaziada do Juventus aqui, obrigado. E cantando um belo shot, dando um beijo no cangote, por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Sobe aí, nego, sobe aqui, que aqui não tem frescura, não. Aqui é no povão, aqui é Bob Saudade. Agora eu vou curtir um forró de verdade com a super máquina do tempo, Pop Saudade. falta de 3D. Dança forró, lá ninguém fica. E Lascrael, da empresa Iamota, do Brasil, tá com a gente, junto com as Janjinhas. Ele tem tradição e não tem pra ninguém, não. No Pará ele domina. Com os DJs que já são consagrados com a lá do Jaderlândia, olha. Da quadra junina, DJ Valdinho, DJ David, DJ Paulinho, boy. Eita, que o forró tá bom. Vem viajar na super máquina do tempo. E o Nené com promoções agora na organização. Vem pro melhor forrozão do norte. Com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Vem pro melhor forrozão do norte. Com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Vou mandar refazer essa música, primo. Só filé. Quadra Julina chegando. E vem dançando com a morena e a loirinha. A galera entra no clima e fica cada vez melhor. Amanheceu no pop, saudade 3D, a curtição continua, ainda tá bom que só. É muito shot, forró e arrasta. Sobe aí, parceirinho. O Didi Beckby também tá patrocinando essa festa, tá, gente? Obrigado. Com a super máquina do tempo, só saio quando termina. Dance forró com muita animação, com o primeiro lugar da rede. Olha o Cachamelo! Onde passa o povo vai. Olha o Cachamelo, toma apoio também. 3D mexendo com os corações. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop e saudade 3D. Aí, Léo, olha o passarinho, mandou um abraço pra ti. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop e saudade 3D, todo mundo se sacode. DJ Elias. Paulinho Boy, balança, sacode! Estremece o pop saudade. Pop de verdade com a super máquina do tempo. Pop saudade 3D. Dança forró, lá ninguém fica parado. Forró e muita cerveja até o dia amanhecer. Vamos dançar, ele tem tradição e não tem pra ninguém não no Pará. Olha o Teixeque, tá com a gente, Teixeque. Que já são consagrados com a melhor seleção. Da quadra junina, DJ Valdinho, DJ David, DJ Paulinho, boy. Eita que o forró tá bom. Vem viajar na super máquina do tempo. E o Nené com promoções agora na organização. Vem pro melhor forrozão do norte. Com pop e saudade 3D, todo mundo se sacode. Sacode, hein? Vem pro melhor forrozão do norte. Com pop e saudade 3D, todo mundo se sacode. Produção, apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo. Deixa no escuro, deixa no escuro. Bora começar a covardia, deixa no escuro primeiro. Bora começar a covardia diferente hoje. Aí, produção, clima bem romântico, bem gostoso. Pro cara que tá solteiro na festa, puxar a mulher pro meio do salão e se arrumar de cara logo, meu irmão. Oportunidade agora. Bora começar a covardia! Outra vez, pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Só eu que não sou. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Amor, hoje é dia de festa, estou a chorar. Aqui. Só ver o filho dele, bora, Maciota! Venha, cuida de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. E aí? Vamos lá, família! Próximo sábado, gente, Pop Saudade. No sino de Vila Campinense, em São Isabel, Setão da GR. Aí domingo, Badudinho, na Terra Firme, dia 20. Onde está o meu amor? Dia 26, São Domingo, Jujurunas. Dia 27, Ponte das Flores, Telégrafo. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. A tesoureira, é? Se Deus puder me ouvir, vai trazer. As cozinheiras aqui com a gente, obrigado. Aí, parceirinho. A esposa, é isso? Parabéns, meu irmão. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Pra mim outra vez. Senhor, que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Pra mim outra vez. Senhor, Senhor, que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir. Covardia diferente hoje. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Os amigos aí do Sindicato do Shopping, porque a gente vai bater o espaço aí pra ele mandar uma mensagem aí pros seus amigos, tá bom? Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Pop Saudade 3. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Bora curtir na balão, vai. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu vi poder te... Olha o Fabrício, papai do ano, tá com a gente. Aí da família Souza. Parabéns, Fabrício. Muita felicidade, meu irmão. Com essas crianças. Vamos até amanhecer, né, passarinho? Bora. Sem saber aonde está. Desprezou meu coração. Ah, eu é irmã do... Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. A Shinaika, é? Não dá. Ah, deixa o Bilu, chega aí. Tá batendo as fotos, filho. Se não dá. Deixa ele ir pra cima, que ele responde. Bora, Bilu! O amor só é amor quando dois corações se unem. Canção beijou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. Bora curtir! Família Souza, um beijo! Da família Mega Saulo da Fazendinha. Frios, em peso aqui no Pop Saudade, obrigado. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida. Sábado Pop Saudade na Vila Campinense, domingo. Olha pra mim. Meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Agostinho, bora. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti. Sábado tem Pop Saudade na Vila Campinense. Em Santa Isabel, você é o nosso convidado especial. Eu também. Domingo tem Pop Saudade no Bar do Giro na Terra Firme. Vem pro Pop, vem fazer o S. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Ronaldinho, Ronaldinho do Palio Doido, deu com a gente, obrigado. Me diz, amor, que não vai mais terminar. Covardia diferente hoje. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer com essa saudade. Tá todo mundo dançando, só o Dog que tá com boca, do vivo na boca. Agora, meu irmão, por favor, uma mulher vai dançar. A máquina do tempo. Eu já nem sei o que fazer com essa saudade. Precisamos conversar sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. É muito bom. O dia a dia conseguiu entrar. Fez precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã, se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você, não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Alex Jacaxi, lá de Marituba. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender. É o Dog, canta pra ela assim. Ana, foi embora e me deixou, eda deitada, meu amor. Amiga Kretel, a Kretel tá na área. Que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra Pop Saudade. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Bora curtir. Se já não dá mais. Dog 3D. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar. Dog e os covardes do pop. Naldo e Anjinha, os covardes da saudade, já estão na área pra curtir o som que gostam. Pop Saudade 3D. A nenhum lugar. Deixe-me ir pra você. Panturrilha de cachorro. Ô, músico. Ok, meu filho. Olha, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Panturrilha de cachorro. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, vamos brigar. Compartilha! Tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno. Pop Saudade 3D. fiquei confuso com a história que contaste. É, Nené. Foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. E o quê? O caminho da verdade é tão imenso, deve as crer. Pop Saudade 3D. A verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Quando o Covarde tocar, quando o DJ tocar esta linda. Um abraço do meu Hernande. Aí da empresa Luiz Steck. Tá com a gente, obrigado, meu irmão. Lembra quando a gente se amava, seu belo do ar? Ah, ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Gente, pouquíssimas unidades aí de copos. Com a nossa marca do Pop Saudade, bonés e camisas. Tá bom? Preço bem promocional aí com o tio Naldo dos Covardes. Também temos CD ao vivo, a primeira e segunda parte aqui atrás. Com Porquinho Produção. Peço pro DJ cantar esta canção. Pra ela eu vou declarar toda minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, ah, tô louco a porta. Saudade. Eu quero ficar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Oh, oh, quero ser seu amor. É muita hora no pop! Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada assim. Oh, oh. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando uma covardia diferente hoje, meu irmão. Com você, olha pra todas na pele. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Brinca com os seus amigos. Pra curtir o Bob Saudade. Parece fingir não. Até o som raiar. Sei que você está sozinho. E como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma onda aí. Agora tá com um cara que tem nego bom de midback aqui em Tio Naldo hoje. Vamos fazer uma onda depois. Cadê os canecas, copos? Aí do Pop Saudade. Poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. e saudade. Agradecer os nossos covardes da saudade, o Naldo, a Anginha, o Dog. Galera que não mede esforço, gente, pra seguir o Pop Saudade em todos os lugares do estado do Pará. Obrigado a essa galera que tá no meu apoio desde a minha volta aí no trem da saudade, Mineirão. Verdade que jamais viraram as costas pra mim. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo grupo de amigos que a gente tem, que vem crescendo a cada final de semana. Muito obrigado. Bora, passou! Daqui a pouquinho a gente vai rodar o hino aí dos amigos da saudade, meu irmão. Você não ligava para minha dor, não queria. Pega, meu irmão, se o cara não descolar nessa sequência, pode ir embora pra tua casa, meu irmão, que tu tá mole, hein? Ah, se eu não tivesse tocando. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. Eu te amei como ninguém mais. E Lascael, da empresa Ia Mota do Brasil aqui com a gente, junto com as Anjinhas. Como ninguém mais sofreu, eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Olha o Carlos Oliveira aqui com a gente, meu irmão. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só. Fica filé, cedeu a Jota. Esse vai esfocar no começo. Quero agradecer sempre, em primeiro lugar, a Deus. E agradecer, galera que agradecer no comércio, a GDC. Essa galera que acredita muito no meu trabalho, no meu potencial. E sempre, claro, apostando nos nossos CDs ao vivo, seja em qualquer aparelhagem que a gente esteja. Muito obrigado, meu tiro no comércio. Muito obrigado, meu grande amigo Dilson Rex. Muito obrigado, Bola de Fogo. Muito obrigado, parceiro Serroso do comércio, o Bruninho do comércio. Carlos do Mega Vulfão. Os Persas também estão no apoio, obrigado. Meu amigo Júnior, Júnior da GDC. Um abraço aí pra Silvana, a Elane, a Sueli, as Safadinhas da Pedreira. Ei! Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Pop Saudade 3D. 3D. Meu amor, é só você, meu bem. Eu sei amar. Para Rosa, José Maria, Paixão, toda a galera aqui com a gente, obrigado. E esqueci meu bem. Sou seu amor, ou fale. eu só preciso ouvir. Ouça a sua voz do coração, é? A voz do seu coração. Pop saudade. Não. Galera BBS aqui com a gente. Já já vamos esquentar, gente. O que o meu coração quer ouvir. Pop saudade. A solidão não vai ficar. Porque você vai voltar. Não vá, nunca se vá. Sem me abraçar, sem antes me beijar. Não vou deixar de te amar no eterno luar. Com você vou ficar. Seu coração, o luxo. Pop saudade. 3D. E aí? Eu quero te amar. Olha ela e o Fabrício. Só que em segredo. Ouviu já que são tocar. Não tem pra. Família Riley, é isso? Sem medo. Um abraço, obrigado. Eu quero te amar e te conquistar. Só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Ei, sem medo. O Pop. Pop, Pop, Pop. No amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere e Ramon. Nossa família Souza também tá em peso. Obrigado, gente, pelo carinho, tá bom? Vamos lá. Com Barriere e Ramon, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon. Passou, bora André! Os amigos da saudade, do valor, já já o hino. Esperei o seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, acreditei. Com o dinheiro do Bob Saldanha, já no telão, olha aí. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei meu grande. Os amigos da saudade, futebol pelada, fechados com Pop Saudade 3D. E nada vai tirar o que. Joga aí no telão, alô Pretinho! É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder. Pega até a queda, ele tá no telão, meu. Puro de visões, te encontrarei. Olha que a Kéter chegou assim comigo hoje. Cadê o Neneco, hein? Ei, DJ Paulinho Boy. Cadê o Neneco, hein? Ligou mesmo. Cadê o Neneco, hein? Hoje eu quero teu corpo, tá, bebê? Cadê você, meu amor? Os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu. Não foi você, nem eu. te esquecer. Pop Saudade 3D. Você, eu sei. Só Daiana, a moleca do cafezinho, olha. Não consegui te esquecer. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludi, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Até a lua parece chorar comigo. Pop Saudade. De nós dois é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais. Pop Saudade. Eu juro. Certo! Bora, Machiota, ele dá valor. Vamos lá. O que te ofereci, eu jamais ofereci. Atenção, milionários! Alô, milionários! A partir de agora, a portaria é liberada! E já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Xixi é o dog hoje, ele tá solteiro, olha. Alô, meninas. Um abraço aí. Todo especial para o grande fundador da FAC. Nosso amigo Carlos Alberto, um abraço e bem-vindo para você. Vamos lá. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, em meu coração não estava esperando. Me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Barreirinha, pelo amor de Deus. Olha essa portaria aí, Barreirinha, pelo amor de Deus. É liberado, Cacheado. Portaria liberada. Covarde. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Ter você, mas vou me encontrar. Toda a família. GDF, a galera da Fuga de Marapani. Júnior, o Negueba, o Chave Elias, a Mara e também a Ruth, o Diésio e o Camarão. Pode esquentar a xigrima, bora. Aí você vai saber que perdeu um grande. Essa música, gente, na verdade, mostra uma realidade da vida. A gente tem que dar valor à pessoa enquanto a gente tem ela do nosso lado. aquele posto que você perde, meu irmão. É a fila Ana. Então valoriza! Valoriza. Felizmente, como diz o ditado, as pessoas só dão valor depois que perde. Por quê, né, gente? Assim. Você me perdeu. Bora botar no doce, produção. Covardia acabando. Vamos lá. Um, dois, três, valendo. Pop Saudade. Mudando de ritmo. E mudando também as batidas do seu coração. Bregaço! Meus amigos da capital do interior, meu grande abraço aqui. Fala o Papudinho. Olha, pessoal, eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado, você dançando no salão e daqui pra frente é todo mundo ligado nessa montagem Pai d'Égua do Roberto Vilar. O Júlio, o presidente da Chaca. Oi. Vai. Galera do Juventus. Agora eu sou você. Agora eu sou você. Agora eu sou você. Agora eu sou você. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei. Que todo meu amor pra você. Se eu lhe dei, dei, dei, dei. Se eu lhe dei. Bora, pastor André, jogando de amor aqui com a gente, meu irmão. Os amigos da saudade, futebol, amizade. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia. Vilas Gael, aí da empresa aí, a moda do Brasil. Um abraço, meu irmão. Se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Paulinho, o homem da van envenenada. Hoje alguém me falou de você. Olha, dizem por aí que você perguntou, morreu. Me disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. Olha, mãe e o pai aí do DJ Jax estão com a gente também curtindo, obrigado. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Vocês, o normal do Brega. Até quando ele dorme, ele sonha com brega. Se vai no banheiro, ele só canta brega. No seu Alckmin, só ouve fita de brega. Na loja de disco, ele só compra brega. Se vai em funeral, ele só pensa em brega. Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Bora, panturrilha. Ele é o fome do brega. Galera do Breja, da Breja aqui com a gente, obrigado. Essa brega. Gerente Maciota. É normal do brega. Gerente Deirinho, olha. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal.

tecnológico da saudade está diante de você. Novo Pop Saudade. Agora em formato 3D.